Olá, meus queridos. Hoje é dia 23 de abril de 2017, domingão, cara. Como é que vocês estão? Eu não tô gravando domingo, como vocês já devem perceber. Eu tô gravando isso no sábado à noite. Mas o quê? Mas eu vou postar no domingo, então por isso que eu tô falando que hoje é domingo. Caras, sabe o que aconteceu? Eu vou falar de cara aqui. Quem me acompanha, quem me segue no meu Facebook pessoal, já sabe disso, já viu isso. Mas quem não, que é a maioria de vocês, não viu. E o que aconteceu? Cara, eu me formo na faculdade no ano que vem. Eu só um minuto, deixa eu só abaixar o volume disso aqui. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô, alô. Oi, oi, oi, oi. Beleza. Porque eu fico falando alto aqui pra caralho e nem percebo. Quer dizer, o microfone tá muito alto e aí eu ouço a minha voz muito alto. E tá meio tarde, né? Tá sábado à noite, não posso ficar gritando. Tem gente em casa também, caras. Mas o que aconteceu? Eu me formo na faculdade ano que vem, tá? Então eu tô relativamente perto de me formar. Eu sou um cara que não sou mais um menino, mais um adolescentezinho que tá, né? Fez 18 anos agora e tá entrando na faculdade. Caras, eu tenho uma disciplina na faculdade que se chama espanhol. Não tinha, não tive, desde o primeiro período eu não tive. Vocês falam período aí? Ou vocês falam semestre? Aqui fala período. Primeiro período, cada período tem 6 meses, é semestre, é a mesma coisa. Aí agora inventaram de ter um negócio que chama espanhol, né? Que eu não entendo muito bem por que que precisa, ninguém explicou muito bem. Ah, vai ter espanhol esse semestre e toma aí essa merda, seus merda. Foi assim que eles falaram. Eu acho que esse negócio de espanhol é um negócio que eles fazem, porque assim, toda universidade tem uma nota, ela é avaliada, não sei se é anualmente ou se é a cada 3 anos, se é a cada 50 mil anos, pelo MEC. O MEC, que é o, não sei o que significa a sigla, não sei por que eu fui me meter a falar, mas é o MEC. É um negócio que. Vamos aproveitar que estamos no computador, vamos ver o que é MEC. Se a internet colaborar, né? Porque eu já botei aqui e não tá carregando. Ai, meu Deus. Tá, MEC. O que que é MEC? Acesso ao Ministério da Educação. Não, não é isso. Ai, cara. O site não fala o que que é MEC. É isso. É isso. É Ministério da Educação? MEC? Como que MEC é Ministério da Educação? É, na verdade tem como ser, né? Tá, é Ministério da Educação. É, beleza. Essa porra vai na universidade e avalia e dá uma nota. Eu acho que de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a... não sei. O que eu acho é que se quanto mais línguas estrangeiras, eu tô falando isso aqui sem prova nenhuma, sem nada, sem saber nada. E não quero também que quem tá me ouvindo e saiba venha me explicar, cara. Porque se eu quisesse saber, eu já sabia, porque eu tenho o Google aqui na minha frente e eu não quero saber, porque o podcast se trata disso, de não saber e falar mesmo assim. Então, quem me falar do que se trata, de quanto é a nota, até quanto é a nota, e se o que eu tô falando aqui é verdade ou não, eu vou bloquear, beleza? Inclusive, tem uns cara aí, tem uns cara, rapidinho, só saindo do assunto rapidinho, tem uns cara que estão bloqueado, né, no meu podcast aqui no YouTube. Deixa eu ver se tá gravando isso aqui, tá gravando. Os caras falaram tanta bosta, encheram tanto saco várias vezes, encheu uma, não falei nada, encheu duas, encheu 10. Aí eu fui e tem uma opção agora no YouTube, no Yutola, no Yutoba, que você clica e bota ocultar usuário do canal. Você clica nisso aí e aí o cara simplesmente some do seu canal. Só que sabe o que é mais genial? Que o YouTube, eu tenho que admitir que o YouTube foi genial nessa. O cara que é ocultado do seu canal, ele pode comentar, ele pode assistir os vídeos, ele pode dar like ou dislike, ele pode comentar normal. Só que só ele vai ver o próprio comentário. Porque uma coisa é você bloquear o cara e o cara não conseguir mais comentar, né? O cara tenta achar, ah, seu filho da puta, não sei o quê. E aí aparece um negócio. Você está bloqueado, então seu comentário não vai aparecer e tal. E aí o cara fica puto. E aí ele dá um jeito, ou ele cria, entra em outra conta, ou cria um fake, sei lá, o cara dá um jeito. Mas nesse negócio que você só oculta o cara continua comentando, e ele vê o comentário dele, então ele acha que ele deu o golpe, que ele jogou, que ele deu os tiros, entendeu? E ele acha que os tiros pegaram no cara. Só que ninguém vê o comentário dele além dele mesmo. É maravilhoso, o cara fica tipo num limbo, onde só ele vê as músicas. É porque eu tô vendo um negócio de música aqui no YouTube e meu cérebro confunde. É porque ele vê o próprio comentário e se sente bem. E acha que tá fazendo alguma coisa, só que ele tá falando sozinho, entendeu? É como se ele estivesse escrevendo no Word do computador dele, no bloco de notas. Ninguém tá vendo, só ele tá lendo. Tá, onde nós estávamos? Ok. Eu acho que esse negócio que a faculdade fez de botar espanhol foi para dizer pro MEC que ele tem mais de uma língua estrangeira, porque já tinha inglês no curso. E aí, com espanhol, eu acho que a nota deve ficar maior no MEC. E aí a faculdade fica mais bem ranqueada, fica não sei o quê. E aí, no final das contas, eles podem cobrar mais caro dos alunos. Correto? Eu penso que isso seja isso. Só que a aula de espanhol é uma merda, cara. Eu acho que eles pegaram qualquer pessoa na rua, falaram: "Você fala espanhol?" "Não." "Ah, tá, obrigado." Aí chega: "Você fala espanhol?" "Não, obrigado." Aí chega uma mulher qualquer sentada numa mesa tomando um café: "Você fala espanhol?" "A mulher: falo. Morei 2 meses na Argentina. Falo fluente." "Você quer trabalhar? Você quer ser professora?" "Ah, quero." Aí pega a mulher lá, a mulher, coitada da mulher, leva pra porra da faculdade e a mulher começa a dar aula pros bando de idiota que não sabe nada. E a mulher também não sabe nada. E as aulas são assim: a mulher pega uma folha, dá uma folha para cada aluno, e aí a gente tem que ficar repetindo as coisas. Ela fala as coisas e a gente fica repetindo as coisas. Quer dizer, eu não fico repetindo nem fudendo. Mas onde eu estava? Ah, tá. É, cara, o ponto é: eu não sou nenhuma criança. Tudo bem que eu não sou nenhum adulto, nenhum cara, né? Não moro sozinho, não pago minhas contas, não sou nenhum independente, mas eu não sou nenhuma criança mais na questão de pensamento, na questão de me portar perante ao mundo, perante as pessoas, de como eu me considero perante. Não é que eu me considero um cara foda, mas é que eu sei, não é que eu tô dizendo que eu quero, eu sei que eu não sou um menino mais, eu sei como eu enxergo as coisas, sabe aquela visão que acabou a adolescência, você enxerga que o mundo realmente é uma merda? Tá. Bom, guardem esse pensamento. Aí, ela é uma professora que ela tem um contrato marcadinho assim já com a faculdade de determinadas aulas. Por exemplo, ela é contratada para dar 2 meses de aula, uma coisa assim. Ou tipo, 10 aulas. Ela é contratada para dar 10 aulas, vamos botar como exemplo. Acabou essas 10 aulas, ela vai embora, entendeu? Ela não é uma empregada da universidade. Ela só vai dar a quantidade de aulas que eles pagaram. Entendeu? É que nem eu tenho um puteiro, tá? E aí lá tem um monte de puta. E aí, as putas são minhas empregadas, elas trabalham lá. Elas, querendo ou não, todo dia elas sabem que elas vão sair de casa tal hora e vão lá pro meu puteiro, elas trabalham lá. Esses são os professores contratados. Aí tem uma que não trabalha lá, mas eu falo com ela: "Ó, você vem aqui no meu puteiro, você vai ganhar mais. Em vez de você cobrar 500 o programa sozinha, você vai cobrar 1.000 aqui. Só que desses 1.000 você vai me dar 300 e você vai ficar com 700. Então, em vez de ganhar 500 na rua, você ganha 700 aqui. Só que eu vou te contratar para 10 programas aqui. Você vai fazer 10 programas. Quando você fizer 10 programas, você some da minha frente, entendeu?" Então, é isso que a professora é. Aqueles contratinhos curtos assim. E aí, ela deu as merdas dela lá, ficou. Ela tinha poucas aulas, na verdade. Então, as primeiras aulas ela gastou com merda, com nada. Tentando fazer conversinha: "Ah, o que que vocês..." Falando com os alunos, né? "O que que você sabe de espanhol?" Aí o cara: "Ah, eu sei que me gusta não sei o quê." Uns negócios que me dava suadeira na sala, cara. Me dava palpitação. Será que eu tô... Minha família toda é de gente que tem problema no coração. Eu perdi meu avô e minha avó, por parte de pai, os dois, por causa de coração. E por parte de mãe, o meu avô tá vivo ainda, mas tem problema no coração. E eu, com 23 anos de idade, eu tô começando a ter palpitação no coração quando alguma coisa me deixa bem nervoso. Então tá. Vamos, quem sabe? Vamos apostar as fichas nessa merda aí. Quem sabe o cara tá na academia e dá uma dor e o cara deixa de existir. Ai, meu Deus. Onde eu tava? Onde eu tava? Ah, tá. E aí, a professora gastou as aulas todas sem dar nada valendo ponto, porque ela tem que dar 100 pontos. Ela tem que distribuir 100 pontos nas poucas aulas que ela tem. E ela distribuiu, tipo, 70% das aulas passaram e ela não deu nada valendo ponto. E aí ela percebeu o tanto que ela era burra e que ela ia ter que dar ponto, os 100 pontos, em pouquíssimas aulas. Então ela deu uma prova, depois ela deu um trabalho online que tinha que responder uma prova no Google Docs. Olha que amadorismo, cara. Tinha que abrir um link no Google Docs. Sabe que tem aquelas pesquisas, que dá pra fazer aquelas pesquisas? Ela fez uma prova nessa merda. E aí a gente marcava as opções e no final enviava pra ela. E aí, cara, para completar esses pontos, ficou faltando mais ou menos, sei lá, uns 30 pontos. Ou seja, ela só distribuiu 70. E para ser aprovado no semestre, você precisa de 70%, ou seja, 70 pontos de 100. Se eu não fizesse esse último trabalho, valendo 30, eu só teria 70 pontos disponíveis. Então, se eu quisesse passar para o próximo período, eu teria que fechar esses 70 pontos. Por quê? Porque o último trabalho que ela deu era um teatro. Era um teatrinho. E aí, cara, eu não fui à aula no dia que ela passou esse trabalho. Porque, pô, não vai valer ponto. Eu ia sair de casa só por causa da aula de espanhol. Entendeu? Então, cara, eu não vou ficar uma mulher de meia idade, solteira, meio feminista e meio. E ela fica dando indireta, cara. Tudo que tem a ver com músculo, com musculação, ela dá indireta para mim e pejorativamente. Querendo insinuar que musculação é coisa de, sabe, coisa de cara que tem autoestima baixa, coisa de cara que não pega mulher, cara que é fracassado, cara que é broxa, tudo de ruim ela associa com cara que malha. Mal sabe ela que é verdade, eu sou um fracassado, eu sou um bosta, eu tenho autoestima baixa, só não sou broxa. Mas que adianta não ser broxa e não comer ninguém, não é mesmo? O que eu tava falando? Ah tá, era um teatro, cara. O último trabalho dessa porra era um teatro. Não tem a mínima condição de um cara de 23 anos. Eu falo isso como se eu estivesse falando que eu tenho 40. Não é, cara. Eu sei que eu sou novo ainda, mas. Vocês estão me entendendo? Teatro, ir lá na frente da sala e ficar falando espanhol com um papelzinho lendo, porque ninguém decorou aquela merda. Ninguém decorou. Ninguém decorou as falas e chegou lá e fez o teatro mesmo. Não, o teatro é uma mentira, não existiu o teatro. O que aconteceu foi um monte de aluno indo lá na frente da sala e pegando um negócio, uma fala e falando blá blá blá blá blá blá. Aí o outro blá blá blá, sabe, sem atuar, sem fazer. Por que não dá uma prova? Se é para fazer um teatro, faz um teatro num auditório, sem ser dentro da sala de aula minúscula para ninguém. Com caracterização, com roupa, com, sabe, cara, com tempo para as pessoas decorarem as falas, não é só um pedaço de papel para as pessoas ficar lendo lá na frente. E aí, cara, eu tenho que contar um detalhe, abrir um parêntese aqui. Vamos se fuder, se não estão gostando, vaza daqui. Vamos ver quantos minutos já tem? Tá, beleza. Tem um cara na minha sala, coitado dele. Eu tenho pena dele, mas eu tenho raiva dele também. E já vou explicar já já porque eu tenho raiva. Primeiro porque eu tenho pena. Ele tem um problema, ele tem uma deficiência, ele, enfim, uma deficiência na perna, ele anda meio, né, meio lá e meio cá, raso, como é que é? Tá raso, tá fundo, né? Cada passo que ele dá, ele fala, tá raso, tá fundo, tá raso. Se ele for no mar, vai ser assim, porque uma perna é maior que a outra. Ai, cara. Que grande piada, não é mesmo? Vocês estão deprimidos com as piadas? Eu estou. Vontade de. Nossa, tô olhando pra janela aqui, mas tá dando uma água na boca, olha. Vontade de pular dessa janela. Mas de cara, mas vocês viram o vídeo de uma empregada que pulou da janela? Ah, eu não sei a história direito, eu sei que a empregada tava lá lavando o chão. Nem sei também. E aí ela começou a querer se suicidar e ela foi até a sacada. Sabe, eu fiquei indignado com isso. Sabe por quê? Tá bom. Você tá na sua casa, você tem sua empregada. Aí ela fala, ela surta e fala, vou me suicidar. E aí vai correndo na sacada e se pendura. Sabe quando você se pendura pelo lado de fora e fica com a mão, só com a mãozinha assim, segurando? E o seu corpo já pra baixo, assim, já se soltar, caiu, entendeu? Se soltar a mão, caiu. Ela fez isso. Vocês viram? Procura aí, empregada pula do prédio. Empregada suicida, sei lá, cara. No YouTube, se virem. Mas todo mundo deve ter visto, acredito eu. E aí, beleza, quer se suicidar? Ok. Aí a dona, a dona dela não, isso é politicamente incorreto. A patroa dela, a patroa que fala, né? A chefe, sei lá, cara, a mulher, que dona da casa que contratou a empregada, pegou uma câmera no celular e começou a filmar. E sei lá pra quê, né, cara? Porque, tipo assim, a dona da casa é uma mulher, certo? A empregada não era a pessoa mais magra do mundo, não devia pesar menos de 70 quilos. 70 quilos é um peso considerável. Ainda mais para uma mulher carregar. Quer dizer, nem se a dona da casa quisesse salvar ela, ela conseguiria pegar pela mão. Sabe quando você pega, sabe filme, sabe Senhor dos Anéis, na última cena, que o Frodo tá pela pontinha, assim, e o Sam vai lá e... Nossa, eu tô com a mão levantada, gesticulando aqui, sem motivo nenhum, porque isso aqui é só áudio, e aí meu braço tá fazendo sombra na parede, porque a luz tá ligada, e eu tô vendo que eu tô com uns puta braço, cara, puta braço, fazendo dieta, comendo certinho, comendo, cara, só frango, ovo, que mais? Só frango, ovo, arroz, feijão, banana e aveia, só isso que eu como o dia inteiro, só que com os carboidratos mais baixos um pouquinho e a proteína alta pra, né, vocês não entendem nada disso, vão se fuder. Só que, às vezes eu dou umas escapulidas, tipo, tomo um copinho de cerveja aqui, que nem final de semana passado eu tomei um copo de cerveja, saí, tomei literalmente um copo só de cerveja. E aí o que eu fiz? Eu calculei as calorias desse copo e deixei de consumir essas calorias em comida. Não que isso vai fazer, né? Não que isso vai ser a mesma coisa, mas é menos pior. Por exemplo, consumir 200 calorias de cerveja. Então eu chego em casa, em vez de comer 600 calorias que eu ia comer, eu como 400. 200 a menos. Porque aí, juntando com a cerveja, dá 600, entendeu? Então eu consumi a mesma quantidade de calorias naquele dia. É lógico que não é a mesma coisa, porque, né, é líquido, cerveja, é álcool, é um diurético, tira água do seu corpo, te desidrata, mas é menos pior. Se você tiver que beber, calcule as calorias pra não comer as mesmas calorias depois. Ah, por que eu tô falando disso, cara? Ah, tá. Aí tinha um cara, tem um cara na minha sala que ele tem esse problema. E aí, cara, semana passada começaram as apresentações desse teatrinho, mas o meu grupo não era pra esse dia, era pra essa semana agora. Quer dizer, já tô no domingo, então já é outra semana. Não, então, sem ser a última quarta-feira, na outra, começaram as apresentações desse teatro, tá? Mas não era a vez do meu grupo. O meu grupo foi se apresentar só na semana passada. Na semana retrasada, foi o grupo desse cara que tem problema na perna. E aí o grupo dele tava todo assim, normal, todo mundo de roupa normal, sem estar fantasiado, sem estar caracterizado, sem ter decorado nada. Chegou lá na hora, cada um com seu papel na mão, ninguém olhando para ninguém, sem atuar, sabe, todo mundo em pé, lendo as falas, aí um lia a fala dele, depois o outro lia a fala lá. E esse cara, ele além de ter decorado todas as falas, e não eram poucas, ele foi fantasiado, cara. Vocês acreditam nisso? Eu acho que o papel do cara era um rei, príncipe, um negócio. Sabe essas roupas de filme medieval que príncipe usa, rei usa, que tem uns puta, sabe, meio felpudo, assim, quando vai chegando no pulso do cara, tem tipo uns bordado, uns negócios, e tem tipo aquelas bolas fofas no ombro. Não sei explicar, cara. Tipo, o cara tava igual um bobo, um palhaço, não sei, sei lá. Eu sei que o cara foi, e aí quando ele, eu juro por Deus, cara, ele sentava meio que da metade pro fundo da sala. E aí, quando foi começar o negócio, e ele se levantou pra ir até a frente da sala, e eu vi, ele tava até com uma coroa. Uma coroa, cara. Não sei se ele alugou essa merda, se ele mandou a mãe dele fazer essa roupa, se ele comprou, não sei. Eu sei que quando ele levantou pra ir até lá na frente, eu juro por Deus, cara, eu não tenho preconceito. Eu não, quer dizer, eu tenho preconceito com várias coisas, mas assim, eu não zoo o cara, não acho que o cara é um merda só porque ele tem deficiência, entendeu? Mas eu juro pra você, quando o cara levantou e começou a se dirigir até a frente da sala pra começar o teatro, e com aquele passinho, aquele passinho, sabe, meio lá, meio cá, que é uma perna só que tem problema. Porque se fosse as duas, ia ficar, não sei, ia ficar mais simétrico, sei lá. Mas é só em uma. Então o joelhinho é meio torto e o resto da perna, né, do joelho pra baixo, a canela, ela não vai reto pra baixo, ela vai meio diagonal pra fora da perna. Não sei explicar, cara. Só sei que ele anda meio, sei lá. E quando ele começou a andar desse jeitinho, tortinho, e eu olhei pra ele andando tortinho, com roupa de príncipe, de rei e de coroinha, cara, com roupinha que tinha pompom no ombro, aquele negocinho fofo no ombro. Sabe quando você dá um... Eu não ri. Eu juro que eu não ri. Até porque seria, né, eu provavelmente seria expulso da faculdade. Minha faculdade só tem esquerdista. Minha sala, principalmente, né? Jornalismo só tem esquerdista, gay e sapatão. Mas a minha sala é concentrado mesmo, entendeu? Então... E eles já não gostam de mim. Eles já sabem como eu sou. Eles já sabem o que se passa na minha cabeça. Alguns deles sabem. Outros só tem uma leve noção, mas uma noção certa de que eu sou preconceituoso mesmo. Mas sabe quando você faz só um... que foi... E foi... Como é que chama? Inevitável? É, foi... Não dava pra evitar. Foi totalmente sem querer, cara. Totalmente sem querer. Eu tava fora de mim naquela época. Naquele momento. No momento que eu vi ele andando de roupinha de rei... de roupinha de rei. E andando tortinho, cara... A minha mente deu mil voltas pelo mundo. Eu pensei em tudo. Eu tive... Sabe quando você tem uma experiência de quase morte e sua vida passa pelos seus olhos? Sua vida inteira, desde que... E aconteceu isso comigo. Eu comecei a questionar o universo, a realidade das coisas. Falei, cara, eu estou aqui mesmo. Isso está acontecendo. Tem um cara com paralisia infantil, paralisia cerebral. Porque isso é paralisia cerebral que ele tem. Ele, quando nasceu, o cordão enrolou, o cordão umbilical enrolou no pescoço. E ele ficou sem ar muito tempo. Então, uma parte do cérebro dele ficou sem ser abastecida por oxigênio. Por sangue, né? Com oxigênio dentro. E uma partezinha do cérebro dele morreu. Uma pequena parte. E foi a parte que comandava essa perna. Eu acho que é isso. E eu falei, cara, eu estou vendo isso mesmo, cara. Isso está acontecendo. E eu pensei em tanta coisa, cara, em um segundo que eu não sei nem explicar... E eu fiquei fora de mim completamente, eu não tava mais comandando o meu corpo. E quando eu percebi, saiu um... Sabe aquele princípio de risada que o cara faz um... E depois ri, só que eu só fiz só isso e não ri. Eu engoli a risada com o jeito mais forte que eu consegui, tranquei o cu. Sabe quando você tranca o cu? E faz uma força no abdômen e tranquei e me... A sorte, cara, é que eu sento no fundo da sala e tava todo mundo olhando pra frente. Então, quando eu fiz o... Imediatamente, todo mundo olhou. Só que no tempo da... Como eu sento atrás, as pessoas tinham que virar a cabeça pra trás pra olhar pra mim. Demorou um pouco, né? Não foi imediatamente. Porque se eu tivesse feito esse barulho lá na frente, as pessoas já iam estar olhando pra mim. Mas o tempo que elas demoraram pra virar a cara pra mim pra trás... Só pra se certificar de que eu tava rindo e já pra poder me xingar e me denunciar lá pra reitoria, pra me expulsar, foi o tempo que eu consegui encolher a risada, engolir, né? Como é que chama a palavra? Por que eu quero usar essa palavra também? Que merda. Agora eu vou falar também, vou lembrar. Absorver. Eu absorvi a risada, entendeu? Eu dissipei a risada pelo meu corpo. E ela imediatamente saiu do meu rosto. Então, quando as pessoas viraram completamente pra mim, eu não tava nem sorrindo e nem rindo, nem esboçando nenhum tipo de, sabe, movimento facial com a boca que pudesse lembrar um sorriso, entendeu? Tava completamente sério. A minha sorte foi essa, que as pessoas demoraram um pouquinho pra virar. Quer dizer, elas viraram na hora, mas só essa viradinha de cara, sabe? Já demora um pouquinho. E aí eu fingi que eu tava tossindo, né, cara? Porque eu dei um. E aí eu fiz. E imediatamente meti a mão no bolso, tirei o celular do bolso e saí da sala, né? Fingindo que eu ia atender o celular. E aí lá fora eu fui no banheiro e tal. E aí dei umas risadas lá no banheiro. E aí, cara, sabe, esse cara. Ele é um merda, tá? Vou falar com vocês aqui. Não é o fato dele ter uma deficiência porque ele é um merda. Não, ele é um merda, ele seria um merda mesmo se ele não tivesse deficiência. O que que eu acho é o seguinte, cara. Eu não acho que ele tenha problema mental por causa da deficiência dele. Mas ele parece que tem problema mental. Sabe por quê? Quando uma criança tem um problema, uma deficiência física, as crianças na escola não meio que não aceitam ele. Porque criança, quando é novinha ainda, ela é preconceituosa pra cacete. Ela não foi polida ainda pela sociedade. Então ela é meio sincera. Então ela vê um menino andando tortinho assim, diferente, ela não quer ficar perto. Então o cara acaba que fica muito sozinho e na companhia só da mãe dele. E a mãe dele super protege o cara. Isso tem uma consequência devastadora depois que o cara vira adulto e entra na faculdade, vira, sabe, vira jovem, não sei. Por quê? Porque ele só fica em contato com a mãe dele, que provavelmente super protegeu ele, pelo fato dele ter essa deficiência, né? Sempre deu tudo na mão, ai, meu filho, né? Sempre fez tudo pelo cara, nunca deixou o cara caminhar com as próprias pernas. E o cara nunca conversou com ninguém fora da bolha, da família dele, da mãe dele, dos parentes dele. Então ele não desenvolveu nenhuma habilidade social, entendeu? Ele não sabe conversar direito. Você vê que ele. Cara, ele fica. Ele não tem problema mental, tá? Isso eu sei, não tem. Dá pra você ver quando você conversa com ele. Mas assim, ele tem uma falta de habilidade social muito grande. Digna de ouvir o meu podcast. Ele é tipo vocês, assim, sabe? Tipo vocês, assim. Só que com problema na perna. Ele na sala, ele fica com a cabeça baixa, assim, e ele fica completamente alheio ao que todo mundo tá falando, e ele fica rindo. Ele não fica rindo de gargalhar, assim, sozinho, de fazer barulho, mas ele fica rindo, sem fazer barulho, e olhando tipo, pra parede, um lugar que não tem nada acontecendo. Aí um dia, um cara, que não fui eu, foi um colega meu, perguntou pra ele por que que ele ficava rindo, do nada, assim, na sala. E aí ele falou que era porque ele ficava lembrando de coisas engraçadas que já tinham acontecido na vida dele. Quer dizer, o cara não tem problema mental. Só que ele é tão inexperiente socialmente falando que ele não sabe, ele não entende que você ficar rindo sozinho no meio de um monte de gente, no meio de uma sala de aula, você ficar rindo sozinho, lembrando de alguma coisa que aconteceu, é algo vexatório, vergonhoso, sabe? Por exemplo, eu às vezes estou no meio da aula, num lugar assim, né, que eu não posso ficar rindo à toa, que as pessoas vão me achar maluco. E me dá vontade de rir porque eu lembro de alguma coisa engraçada, ou tô ouvindo algum podcast e aí alguma coisa engraçada acontece. O que que eu faço? Eu seguro o riso, porque eu sei como é que funciona a sociedade, entendeu? Apesar de eu ser, né, meio maluco, eu sei como é que funciona. Não é ficar rindo assim na frente dos outros, cara. Mas ele não tem esse negócio, entendeu? E ele acha que as pessoas têm que fazer tudo para ele. Ele não sabe o que ele acha, entendeu? É porque foi esse jeito que ele foi acostumado a vida inteira. Então, para ele, esse é o jeito de tratar pessoas. Ele tem certeza que as pessoas têm que fazer coisas para ele. Não é porque ele é um filho da puta proposital. Ele é um filho da puta inocente, entendeu? A vida tornou ele um filho da puta. Por exemplo, eu sou um filho da puta que tomo vantagem em várias situações da vida, sabendo que eu tô tomando vantagem e sabendo que aquilo é errado. Que nem um dia que eu fui no supermercado com minha ex-namorada e a gente entrou na fila, sem querer, a gente entrou na fila preferencial de grávida, velho, né, doente, maluco, retardo. E aí veio uma velha para passar na nossa frente, porque quem é normal pode entrar na fila a fila preferencial. Mas se chegar um velho, ela pode passar na sua frente. E foi isso que aconteceu. A gente tava, e aí a velha veio passar. E eu falei com a caixa: não, não, ela tá grávida aqui. Apontei pra minha namorada, ela tá. Eu já fiz isso. Sabe? Mas eu sabia que ela, entendeu? Eu sabia que eu tava errado. Ele faz esse tipo de coisa, mas ele não sabe. Ou ele sabe e ele é muito bom ator, e aí ele é um filho da puta maior do que eu ainda. O que é provável, é possível. Não é provável, mas é possível. E aí, cara, esse dia que eu faltei, teve outro roteiro de trabalho que foi passado. E os grupos foram decididos nesse dia que eu faltei. Ou seja, eu não fiquei em grupo nenhum. E aí, como ele é muito chato pra caralho, ele ficou sobrando, né? Então, acabou que eu sobrei também, porque eu não fui à aula, e outro cara também faltou, então ele sobrou também. Então, sobrou ele, eu e o outro cara que faltou. Mas esse cara, o que tem deficiência na perna, eu vou chamar ele de João, tá? O João, ele foi à aula, só que ninguém escolheu ele pra grupo nenhum. Então, acabou que eu e o cara que também faltou nesse dia, ficamos no grupo do João. E aí eu falei, na hora que ele... Eu vi que ele criou um grupo no WhatsApp, depois da aula. Trabalho não sei o quê. E eu vi que tinha ele no grupo, eu já entendi tudo, sacou? Eu entendi que porque eu tinha faltado, eu não tinha pegado nenhum grupo. Ele tinha ido na aula, mas ele tinha sobrado. E aí eu sobrei, então a professora me colocou no grupo com ele. Eu já entendi no momento que ele criou o grupo do WhatsApp e me adicionou no grupo. Eu falei, fudeu. Em algum momento isso vai cair nas minhas costas, eu vou me fuder por causa disso. Com certeza. Mas sabe o que eu acho também? Foram tantos anos de bullying que eu apliquei nas pessoas na escola, que agora que eu estou na faculdade, que eu já tenho, né, que eu não estou no ensino médio mais, não faço bullying mais com ninguém, a vida, Deus ou karma ou pomba gira, não sei, cara, tá se vingando, entendeu? Tá mandando de volta pra mim. Eu vou ter que pagar cada bullying que eu fiz. Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que o propósito desse cara na Terra, do João na Terra, é me infernizar. Tenho certeza absoluta, cara, que em algum plano espiritual tem algum anjo, algum Deus que foi encarregado de resolver, sabe, o problema de bullying que eu causei. Não sei o que eu tô falando, cara. Tá, E o que era o grupo? Deixa eu só terminar o negócio do teatro. E aí eu pensando comigo, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu tô cursando jornalismo. Tá certo que é uma profissão de merda e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com que eu tô cursando jornalismo? Eu tô cursando jornalismo. O jornalismo não tem nada a ver com teatro. E eu lembro na escola, quando eu tinha 12 anos de idade e tinha essas coisas de teatro, eu já achava merda. Eu já tinha vergonha. Com 12, e imagina com o dobro da idade agora, quase 24. Faço 24 daqui 2 meses. Quem quiser me dar presente, fica à vontade. Se eu passar minha correspondência aqui, cara, meu número de caixa postal, vocês mandam um presente pra mim no meu aniversário? Uma cartinha, não precisa ser dinheiro nem nada, uma carta. Escreve uma cartinha e me manda. Tá, quem quiser me mandar cartinha, manda e-mail. thiago.caguiando@gmail.com. Só pra eu ver quantas pessoas querem mandar cartinha. Ou comenta aí no YouTube, ou no Facebook, ou qualquer lugar. Só pra eu saber. E aí depois eu passo o dado pra vocês e aí vocês me mandam o que vocês quiserem. Pode me mandar um tolete de cocô, o que vocês quiserem mesmo, cara. Eu abro aqui no maior carinho e aí eu faço um podcast abrindo os negócios, entendeu? E eu leio a cartinha aqui. Nossa, vai ser legal pra caralho. Mandem aí. Tá, e aí eu falei, cara, eu não vou me submeter a essa merda de teatro, nem... Fudendo, bicho, você tá louco que eu vou, né, lá na frente ficar Diogo, caralho, me chupa o meu pau. Já tô com ódio dessa professora. Eu só não tô gritando aqui porque já é 1 da manhã, de sábado pra domingo. Eu tô cheio de pernilongo aqui me mordendo, cara, porque cheio de pênis longo me picando por trás, porque eu não liguei o ventilador, porque senão dá barulho, tá? E aí eu não fiz o trabalho. E eu fiz um texto no Facebook meio que soltando a minha raiva. Quem me tem no Facebook, pode ir lá que o texto ainda tá lá. E, cara, eu me senti muito mal porque eu falei que era coisa infantil, não sei o que e tal. Reclamei pra caralho, reclamei da faculdade. E eu acabei de me lembrar que eu não vou poder falar o que eu ia falar, porque senão eu vou expor demais as pessoas. Vou expor muito as pessoas. Mas essa é isso. Eu fiz um texto, tá lá no meu Facebook, quem quiser ver, vê. E foi isso, cara. E eu não fiz o negócio, o teatro. No dia de fazer, que era a última quarta-feira, eu não fui. Eu não fui na aula. Não vou nessa merda. Nem fudendo, né? Eu vou assumir as consequências como um homem, né? Toda decisão tem consequências. E eu vou assumir essa, que é a minha consequência, e foda-se, eu não, né? Eu fico de prova final e eu faço a prova final, que pelo menos vai ser uma prova, que eu chego lá, escrevo meu nome, escrevo as respostas e dou pra filha da puta da professora. E aí eu passo ou não, é isso? Tá, voltando ao João. Aí eu caí no grupo dessa desgraça desse bicho. E aí, cara, adivinha, o trabalho era fazer uma entrevista. Uma entrevista. No centro da cidade, meio longe, assim. E aí, como sempre, o outro cara que caiu no grupo também, que tinha faltado no dia, assim como eu, que caiu sem querer no grupo, não mora aqui na cidade. Ele vem. A minha cidade é uma cidade universitária, então muitas pessoas saem das suas cidades para vir fazer faculdade aqui todo dia. Ele vem todo dia e volta para a cidade dele todo dia, mais de 1 hora de ônibus. Então ele não mora aqui, ele não pode fazer trabalho aqui assim todo dia, né? E aí, cara. Ou seja, de três no grupo já não tem um que mora em outra cidade. E desses dois que sobrou, um sou eu e o outro é o João, que tem problemas na perna. E era uma entrevista no centro da cidade. O que que eu pensei? Tá aí. Eu falei que no momento que eu vi ele criando o grupo, eu já senti a rola, né? Não tava entrando ainda, mas eu senti a rola, a presença da rola. Sabe, eu senti um calafrio na espinha, aquele frio assim, aquele, né? Arrepio e falei: a rola tá aqui e ela vai entrar em algum momento. Aí, no momento que eu me dei conta de que o cara não morava na minha cidade e o outro do grupo era um perneta, não, perneta é quem não tem perna, é um, sei lá, cara, um cara que tem problema. Eu vi que só sobrou eu e aí que a rola entrou. Não, não foi aí que a rola entrou, aí que eu senti ela só passando assim, sabe, pincelando. Sabe quando o cara pincela? Já viu o vídeo pornô? Que o cara não enfia tudo, ele só fica pincelando de cima para baixo, assim, ó. Só senti a pincelada. E falei: ai, cara, é agora, é agora. Aí, ele manda assim. É, quer dizer, o trabalho era o seguinte: você tinha que fazer a entrevista, e a partir da entrevista, você tinha que fazer um texto. E aí ele falou assim: ah, você pode ir lá fazer a entrevista? Tipo assim, ele não falou: ah, porque eu tenho problema, ele não falou isso. Mas ele deu a entender: ah, você pode ir lá fazer a entrevista? E aí você me passa a entrevista que eu escrevo o texto. Ele falou isso pra mim. E aí eu falei: o quê? Vai tomar no cu. Quer dizer, não falei isso. Eu falei: oh, beleza. E aí eu fui, cara. E a entrevista, ele marcou uma entrevista 3 horas da tarde, né? Tá no horário de verão? Não sei se tá, acho que não. Mas o fato é que 3 horas da tarde, onde eu moro, ainda tá um calor, cara. Um calor e um sol. E eu não sou um merda de sair de bermuda. Quer dizer, eu até saio de bermuda pra ir pra academia, pra algumas coisas, mas pra ir pro centro, assim, essas coisas, assim, eu não saio de bermuda. E aí saí de calça, cara, e fui fazer entrevista, e aí eu fiz a entrevista, e eu descobri que as perguntas que ele falou, que o João disse que era para fazer, porque eu não fui na aula, entendeu? Então ele só que pegou o roteiro do trabalho e ele me passou o que era para fazer. Só que ele é tão burro que ele passou errado para mim. Então eu fui achando que era uma coisa e não era essa coisa. Eu fui lá e fiz uma entrevista e era para fazer outro tipo de entrevista. E aí ficou tudo errado. Quer dizer, eu saí à toa de casa. Gastei dinheiro, porque eu não fui a pé, logicamente, até os centros, né? Mas eu voltei a pé para casa. E, cara, eu cheguei aqui e dava para pegar minha camisa e torcer na pia, que dava 1/2 litro de água. De tanto que eu suei. E aí, cara, é isso. Eu tô pagando meus pecados. Deus, se você está me ouvindo, eu estou entendendo a sua mensagem, tá? Não estou nervoso com esse desgraçado desse João que me fudeu. Não tô nervoso. Eu entendo que eu tô pagando pelo bullying que eu cometi a minha vida inteira. É melhor isso do que vir um cara que eu cometi bullying com um revólver e me dar um tiro na cabeça, né? Ou não, porque aí eu morro e aí acabou essa merda, não tem que preocupar com nada. Ai, ai. Mas tá, cara, que chato. Vamos ver, tem uns e-mails aqui. Vocês lembram que no e-mail. No e-mail. No podcast passado eu li um e-mail de uma mulher, e aí eu. Foi no passado? Foi no podcast passado? Mas nesse último podcast eu li o e-mail de uma mulher que estava falando que o título era que odeia o mercado de trabalho, que ela tem 30 anos e aí não trabalha, e é uma merda, mora com a mãe e tal. E aí eu li o e-mail dela e ela me respondeu. Então ela falou: "Você leu o meu e-mail? Oi, Thiago, sou a..." Pip, não vou falar o nome dela. "Estava limpando o meu quarto ouvindo o seu podcast 52 e fiquei por um momento feliz por você ter lido o meu e-mail. Depois voltei para minha anormalidade e terminei de limpar o meu quarto. Sim, eu tenho problemas mentais. Creio que tenho..." Ela falou que tem problemas mentais porque eu falei: "Ó, cara, chama uma mulher que é igual a nós aqui, será que dá para eu casar com ela?" Aí logo depois eu falei: "Não, deve ter problema mental igual a gente, deve ser doente igual nós aqui, então não dá e tal." E aí ela falou: "Sim, eu tenho problemas mentais, creio que tenho hipocondria também. Porém, quando passava em neuros, psiquiatras e psicólogos, todos me diziam a mesma coisa: você não tem nada. Então parei de frequentá-los e comecei a ouvir você, o Petri e outros. Muito melhor, até porque não gasta dinheiro, né?" Então tá, deixa eu ver. "Dieta e musculação. Tiago, admirei sua dedicação à alimentação ao ouvir o Beercast 2. Você chega até ser bitolado. Você não tem dia do lixo, desejo ou compulsão para comer qualquer coisa calórica?" Tenho, eu tenho dia do lixo, eu tenho desejo e tenho compulsão para comer qualquer coisa calórica. Sim, eu faço dia do lixo toda semana, às vezes mais de uma vez. Cara, quem tá ouvindo esse podcast aqui? Só um negócio. Quem tá ouvindo esse podcast, cara? Grande ideia, grande ideia. Vocês vão no podcast Saco Cheio? Ou vocês vão no Twitter do Petri? Twitter? É porque Twitter nem todo mundo tem, né? Instagram também ninguém, todo mundo, né? Não é todo mundo que tem. Vamos pensar direito, vamos pensar direito. Vocês estão comigo aqui? Então fiquem comigo e prestem atenção no que eu vou falar agora. Vamos lá. Eu acho que ele tem mais seguidor é no YouTube, não, é no Facebook. Então vocês vão todo mundo no Facebook do Saco Cheio Podcast e deixa eu ver se dá para comentar na linha do tempo do Saco Cheio Podcast. Porque aí a gente faz um negócio bacana aqui, bacana. Ai, cara, que internet, cara. Ah, dá pra postar sim, dá pra postar sim. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão. Sabe quando. Aqui, ó. Abrir a página. Aí, logo antes do primeiro post, tem aqui. Escreva algo nessa página. Aí, você escreve algo e põe publicar, que vai aparecer lá do ladinho direito ali, entendeu? Todo mundo que tá ouvindo isso aqui agora, vai lá na página do Petri e vai postar o seguinte: hashtag Petri. Rei do pão de mel. Beleza? Repetindo, vocês vão entrar na página do Facebook Saco Cheio Podcast e aí vai ter um negócio: escreva algo nessa página. Aí você vai escrever hashtag Petri, tudo junto, hashtag Petri, rei do pão de mel. Pão de mel. Tudo junto. Tá? Só faz esse favor pra mim, não façam perguntas, só fazem esse favor pra mim, todo mundo, beleza? E aí a gente vê o resultado. Mas quanto mais vocês fizerem, melhor. Beleza, próximo e-mail. "E aí, seu pedaço de merda, vou me identificar como ZK. Tenho 26 anos, de Brasília. Vim depois dos Beercast com Petri e já estou ouvindo todos os episódios desta merda e tá bom pra caralho. Obrigado. Sou um cara considerado bonito. Treino, deixa eu ver se você é bonito pela sua foto. Cara, não tá no meu padrão, porque assim, eu sou homem, no sentido de que eu sou heterossexual. Mas tem uns cara que talvez, sabe, tipo assim, Rodrigo Hilbert, ou o cara do Vikings, sabe, esses puta loiro de olho azul, entendeu? Esses caras. Você não tá no meu padrão de gay, porque eu sou gay de luxo, eu só sou gay para caras muito lindos, tipo Rodrigo Hilbert. Mas você, para um padrão, se eu fosse mulher, você é um cara bonito. Você parece o Lucas Luco, cara. Alguma mulher já te falou isso? Já deve ter falado, beleza. Sou um cara considerado bonito, treino e tenho um corpo massa, então eu sempre tive facilidade para comer todas as vagabundas que eu quis. Depois que você tem um corpo legal e uma barba de macho, fica muito ridículo comer mulher. É só não ser um retardado." É verdade. Eu não tenho um corpo legal e não tenho barba de macho e eu como mulher fácil, cara. Imagina você. Faço dança de salão e eu acho que eu tô reconhecendo esse cara. Você já me mandou e-mail antes, cara? Eu já recebi e-mail de um cara que falava que fazia dança. Então tá, cada um com seus negócios, né, cara? Eu jogo Skyrim, porra. Por que o cara não pode fazer dança de salão, tá? Então isso potencializa o coito em 1000%. Odeio ir pra show, bar, boate e qualquer festa merda que tu só fica bebendo sentado ou ouvindo música com um copo na mão. Acho tudo um lixo. Eu também. A dança é massa porque eu só preciso dar oi pra qualquer pessoa e posso dançar calado com qualquer pessoa. Só converso com meus amigos quando chego e quando vou embora. O meio do tempo inteiro é só dançando, com o corpo colado e olho no olho. Às vezes um sorriso para não parecer mongoloide. Algumas gostam quando dançamos de pau duro mesmo, apertando o corpo. Ficam literalmente molhadas. Já cansaram de me falar que ficaram com a buceta molhada depois de uma dança? Depois desse podcast vai ter um monte de ouvinte se matriculando em dança de salão. Inclusive eu. É incrivelmente ridículo transar tendo essas poucas características e se fazendo uma dança. Gosto de ficar isolado, mas esse contato social toda semana dá um alívio e algum sentido pra vida. Tá. Realmente essa porra faz bem. Não pelo sexo, e sim pela dança. Papo gay do caralho, mas é verdade. Ainda bem que você sabe que é papo gay, cara, porque eu já tava meio que surtando aqui. Então se você sabe, o problema não é fazer, o problema é fazer sabendo o que, que você tá fazendo. Aí eu tô contigo. Continuando. Tava viciado em sexo e acabei percebendo que virou um ciclo de merda, sem fim, tudo igual. Eu fazia o mesmo roteiro com todas, dançava, pegava contato, cinema ou teatro, jantar e levava para um motel, onde ficaria até o outro dia fudendo. Tenho contato de hotéis aqui e ficam mais baratos que motel, além de serem infinitamente melhores em todos os aspectos e eu poder ficar uma diária. Percebi que nunca estava satisfeito e que esse lixo gera mais vazio ainda e não leva a porra nenhuma. Só é bom pro ego essa merda. Ficar socando meu pau num pedaço de carne cheiroso com maquiagem. No final era tudo igual. Tinha que ter os mesmos papos de merda com todas e ouvir o mesmo papo lixo de todas. A mesma visão condicionada de tudo. Idealizam tudo. PQP, não tenho mais saco pra essas merda. Decidi fazer um celibato e fiquei 6 meses sem nada de sexo. Mas quando voltei, toda a merda voltou junto. Hoje em dia, se uma gostosa me dá mole, eu já penso em toda a merda que vou ter que fazer pra fodê-la. E sei que será tudo igual. Gastar um monte de grana, energia, tempo e um monte de conversa de merda pra socar meu peru. Não vejo mais sentido em sexo casual. Continuo tendo tesão e vontade de foder 9 entre 10 mulheres que eu vejo. Mas lembro que será tudo a mesma merda de sempre e fico de boa. Caralho, ficou gigante e horrível essa merda, obrigado se tu teve saco de ler esse lixo até aqui. No próximo e-mail eu conto do meu emprego lixo no maior jornal de Brasília, como eu tava depressivo por não ganhar dinheiro com 25 anos e o que eu fiz que me ajudou pra caralho. Falou, abraço. E agora eu não vou achar seu e-mail mais. Puta que o pariu, cara. Cadê? Ah tá, tá aqui. E esse cara mandou outro e-mail, eu vou ler porque é bom. Fodam-se vocês, deixa eu ver quanto tempo tem. Tá, fala Thiago. Não, o título do e-mail é Alimentei o Ego e agora ele está faminto. Fala Thiago, me estraguei ainda mais fazendo uma viagem de fim de ano pra Porto Seguro na Bahia. Sei que tu acha Bahia uma merda porque já falou isso num podcast. Sim, e você não acha? Quem não acha? Eu fui pra um grande congresso internacional de dança, então eu não fiquei em nada de festa daquele povo nativo comum. Você quer dizer pretos? É isso que você quer dizer, seu racista de merda? Todos os dias eram festas com mulheres de todos os cantos do Brasil e do mundo. Aluguei uma casa com 8 amigos e durante 10 dias parecia como o filme American Pie. Russas, polonesas, finlandesas, americanas, suecas, etc. Nossa senhora, cara. Nossa, meu Deus do céu. Me chama pra esses negócios aí, cara. Vamos, passa o WhatsApp aí, vamos virar amigo e me chama pra esses negócios que eu vou contigo, cara. Ai, ai, suecas. Me estraguei porque nunca tinha feito uma viagem desse tipo. Tomei bomba mesmo e fiquei grande e seco. Muito bem. E eu planejo tomar bomba também e ficar grande e seco. Juntei grana pra curtir lá da melhor forma. É inegável o impacto fudido que isso teve no meu ego. Andava sempre sem camisa, piscina e praia o dia inteiro. E à noite ia pras festas até o amanhecer curtindo com os amigos e mulheres do Brasil inteiro. Mas mais mulheres do mundo inteiro. Transei a ponto de não aguentar ficar mais um dia naquela merda, pois meu pênis já estava em carne viva e eu estava todo assado. Urra! Apesar dos meus amigos terem transado com gringas, eu apenas transei com brasileiras. E uma delas é uma daquelas bailarinas do programa de palco de TV aberta. Não vou citar mais nada além disso, porque foda-se. É Faustão ou Gugu? O foda é a volta, voltar para toda a realidade do trabalho fudido e toda essa insanidade que percebemos. Agora parece até pior. Eu sabia que era tudo ilusão, mas aproveitei como se tivesse voltado à Matrix e pude sentir o gostinho novamente dessas coisas mundanas. Como você disse uma vez, é bom às vezes o homem se sentir foda pra caralho, sentir que manda na porra toda e todas as gostosas olharem pra mim, foi bom. Que eu podia transar com qualquer uma, curti tudo com meus amigos, praia foda, festas fodas, bebidas e mulheres. Foi uma bela ilusão por 10 dias. Você acha que esse tipo de experiência é válida? Isso ajuda ou piora? Quero entender seu ponto de vista, porque sei que no fim tudo é uma ilusão, mas mesmo assim tudo que eu queria era viver aquela porra em loop infinito. Abraço. Exato, cara. É, se tivesse... Você lembra daquele filme Minority Report? Com Tom Cruise. Tom Cruise! Ai, que saco. É, que o cara é um policial, que ele prende as pessoas, e é um tipo num futuro. E nesse futuro tem um lugar que o cara vai, e o cara paga não sei quanto, e o cara fica numa sala, tipo uma realidade virtual, que o cara fala, ah, eu quero viver, sabe, numa praia e tal, comendo a, sei lá, cara, a Gisele Bündchen, entendeu? E aí você vive isso, realmente, só que é ilusão, você não tá vivendo, você tá só numa sala, deitado lá no negócio. E, cara, se tivesse esse tipo de realidade virtual, que eu pudesse ficar deitado numa cama, só que a minha mente vivendo essas coisas, eu ficaria só nela. É, porque... tá certo. Você foi lá, alimentou o ego ficou grandinho, né? Infladinho. E dá merda. Depois você volta pra realidade, você tem um choque e é uma merda, né? Mas, tá, qual é a recompensa? O que eu tô dizendo é o seguinte... Vamos dizer aqui que eu acho que é ruim. O que você fez é ruim. Por que eu acharia isso? O único motivo de eu achar isso ruim é se não fazer isso tivesse algum tipo de recompensa no final. Sendo que a recompensa é a morte para todo mundo. Não interessa o que você faz. A recompensa é só a morte. Sabe, é por isso que eu não tenho vontade de me matar mais, cara. Eu penso todo dia em suicídio. Mas eu não tenho mais vontade de me matar. Vontade, assim, cara, igual eu tive vários anos da minha vida, diariamente, eu não tenho mais, porque eu falo, cara, é... Vocês já viram o seriado Cosmos, que tem no Netflix agora? Já viram? Cara, é uma loucura tão grande a existência do universo, e é um fato tão raro e tão aleatório a gente ter surgido algum tipo de vida na Terra, e essa vida foi evoluindo aos poucos, e chegar até na gente... Cara, vocês têm ideia, você que tá me ouvindo, você tem ideia que você, pra estar vivo, existe uma corrente hereditária, você que é burro, não sabe, é de pai pra filho, e aí o filho tem um filho, o filho tem um filho, um filho. Essa corrente, pra você estar vivo hoje, existe uma corrente que não foi quebrada, uma corrente de 1 bilhão de anos que não foi quebrada, porque desde a primeira forma de vida... A primeira forma de vida se multiplicou e depois ela se multiplicou e foi se multiplicando. Isso quer dizer, sempre algo vivo dando origem a outro algo vivo e depois outro algo vivo, depois outro ser vivo, outro ser vivo, outro ser vivo, outro ser vivo. E essa cadeia não foi quebrada até chegar em você, cara. Se você pegar, né, quem te deu vida, seu pai e sua mãe, são 2 seres vivos. Quem deu vida para eles também. E assim por diante, você vai voltando no tempo, na história, até antes da espécie Homo sapiens, até, sei lá, Homo erectus, Homo habilis, Neandertal, né, depois os macacos lá, depois os, né, aqueles macaquinhos pequenos, depois antes disso eram aqueles ratinhos que vieram depois dos dinossauros, depois... Quer dizer, cara, essa cadeia, ela não foi quebrada até chegar em você, cara. Ou será que eu tô falando merda aqui? Não tô, cara, não tô. Quer dizer, o fato de existir algo no universo já é um absurdo. A realidade não ser só um grande preto, um grande vazio, e existir alguma coisa, existir pedra, existir sol, existir estrelas, existir órbitas, gravidade, só o fato disso existir já é um grande absurdo. Um absurdo que não tem palavras que consegue descrever. Eu tô dizendo que é um absurdo aqui, Mas qualquer coisa que eu dizer vai ser um eufemismo para a realidade que é, cara. É um absurdo assustador. Só isso. Só o fato de existir algo na existência já é um absurdo. Agora, o fato de dentro dessa existência algumas partículas atômicas muito pequenas, sei lá, de carbono, de uma hora para outra começarem a se comportar não só como um mineral, como algo que está, como algo sem vida, algo que simplesmente está sujeito ao que está ao redor dele, sabe? Ele está sujeito ao vento. É porque uma pedra, por exemplo, não tem vida, então ela está sujeita ao que acontece ao redor dela. Alguém pegar ela e tacar, ou ela está dentro da água, vem uma onda e mexe ela. Ela não tem, né? Ela não faz nada em prol dela mesma. Só que em algum momento, alguma partícula muito pequena passou a ter um comportamento, a não ser mais só um pedaço de alguma coisa jogado e ao acaso e sem fazer nenhum tipo de ação e só sofrer ação do ambiente externo, e passou a ter um comportamento de se duplicar e de se mover, de se locomover procurando o lugar que ela teria mais chance de continuar existindo. Qual foi o ponto que um negócio deixou de ser um negócio e passou a ser um ser que faz uma ação em prol de si mesmo? Vocês estão entendendo? E a partir daí, iniciou-se uma cadeia de filhos, de descendentes, que culminou na gente, em mim, em você, em todo mundo que está ouvindo isso aqui. Então, cara, se você quer usar, fumar maconha o dia inteiro, faça. Isso, o que você tá, o que os seus sentidos estão experienciando agora, experiencing, existe essa palavra em português? O que os seus sentidos estão sentindo agora, a sua visão, o seu olfato, né? O seu paladar, o seu tato, e qual outro? Sua audição, tá? O que os seus sentidos estão sentindo agora, passando agora, é um grande absurdo, é um grande nada, é um fio de cabelo no meio de um gigantesco oceano de coisas que já passaram na história e que ainda vão passar, porque o universo, sei lá, não vai acabar nunca, ou vai, não sei. Cara, não é nem um argumento que eu tô dando aqui pra ficar triste, nem feliz, nem nada. É simplesmente, nada faz sentido. Então, se você quiser viver sua vida pra transar com mulher, faça. Se você quiser viver sua vida pra ir na academia e comer direito, faça, mas não faça achando que isso é melhor, porque, é claro, cara, dentro da sociedade que a gente criou, dentro de uma perspectiva objetiva que a gente tem das coisas, treinar é melhor do que não treinar, né? Ser um cara culto, ler, ser inteligente é melhor do que não ser, é óbvio, isso eu sei. Só que fora dessa bolha da sociedade, que a gente criou e a gente fez as regras, existe um universo de coisas que tem regras universais que não foram criadas por humanos. Elas simplesmente existem. Elas não foram criadas por ninguém. Não sei se Deus existe. Ou foram criadas por Deus, por um cara superior que está acima da nossa compreensão. Né? Regras gerais. Peso, massa, gravidade, velocidade, força, energia, luz. E dentro desse mundo, desse universo, que é completamente alheio a tudo, a nossa existência, tudo é um absurdo. E a gente, o fato do ser humano ser o único animal que consegue perceber tudo isso, o absurdo que é isso, um cachorro não fica olhando para o céu e fica depressivo. Entendeu? Ele não sabe que ele está vivo. Ele não sabe que ele tem dois olhos, ele não sabe que ele tem quatro patas. Ele simplesmente é aquilo e ele vive aquilo. Ele, entendeu? Ele não sabe, puta, eu tô vivo, puta, eu vou morrer. Não tem esse tipo de consciência. Então, o fato de existir algo já é um absurdo. O fato de ter existido vida do nada já é outro absurdo maior ainda. E o fato dessa vida ter evoluído para algo que consegue desenvolver um tipo de consciência, que consegue olhar para essa própria vida e questionar, é mais absurdo ainda. Então, assim, cara, quem sou eu para dizer que o que é válido ou não? Tudo e nada é válido. Tudo porque é a sua vontade. A gente tem vontade de fazer coisas E tem mais que fazer, cara, sei lá. E nada é válido porque tudo vai terminar, você vai deixar de existir, cara. Os seus, a parte do mundo, o pedaço de mundo que você controla é o seu corpo. O pedaço de matéria que você consegue controlar, né? Tô olhando pra minha mão agora, fechando e abrindo os dedos e tô completamente arrepiado. O pedaço de matéria que você consegue controlar, você não vai conseguir controlar ele por mais de 100 anos, por exemplo. Depois de 100 anos, você não vai controlar ele mais. Porque a entidade que controla, não sei se é cérebro, se é alma, se é mente, se é espírito, mas essa entidade que controla esse pedaço de matéria que você controla, vai deixar de funcionar. Não vai ser mais, não, você não vai ter controle sobre isso mais. Então, cara, se você quer, sei lá, bicho, virar cracudo, virar, se matar, fazer medicina, cara, não, nada disso importa na real, bicho. Tudo é uma loucura. Eu tô falando um código que nós humanos inventamos pra comunicar um com os outros, emitindo som pela boca. Falando, sabe, uma língua, uma linguagem. Isso aqui é absurdo. Você tá entendendo? Sei lá, cara, que eu tô falando. Ai, que saco, cara. Chega, vamos ler mais uns aqui, vamos acabar. Não, tem muito tempo ainda. Tá, eu recebi um e-mail muito esquisito, cara. Muito esquisito. De um cara que ele é da Somália. E o e-mail veio escrito em somali. Na língua da Somália. Eu acho que é vírus, mas eu vou ler porque, né, vou ler. Qualquer coisa eu leio aqui. Tá, o e-mail é dia bom, dia bom. Eu acho que ele quis dizer bom dia, o tradutor que traduziu errado. Mas tá, dia bom. Eu sou Basileia Kunle. O nome do cara, Basileia Kunle. Eu entrei em contato com você sobre o fundo de 5,2 milhões de dólares depositados em um banco aqui pelo meu falecido, que carregam o mesmo apelido com você. Que apelido? Cago e Ando? Seu falecido te chamava Caguendo. Tá. Além disso, nessa transação, eu quero que você me responda confidencialmente a mim. Claro, cara. Como que é? Eu quero que você me responda confidencialmente a outra pessoa? Não, cara. Se você quer que eu te responda confidencialmente, é a você. Então não tem necessidade de você falar, eu quero que você me responda confidencialmente a mim, diretamente para mais detalhes. Basileia Conley. E o corpo do e-mail, né, o que está escrito, não dá para eu, não dá, não são letras, não, é um link, que é uma foto, e aí se eu clicar, eu vou ser redirecionado para algum site que vai, provavelmente, vai aparecer o capeta que vai comer meu rabo. Tá, Oi, Thiago, esse é um e-mail bom, 3 linhas. Música. Oi, Thiago, em um podcast recente, você falou um pouco sobre o Burzum, e queria saber se você conhece a banda A-ha. Ela é norueguesa também. Mas o estilo dela é um pouco de rock misturado com pop. Se você for pesquisar sobre ela, escute o álbum Minor Earth Major Sky, de 2000, que é o meu favorito. Então é isso. Sucesso no podcast. Eu conheço só a Take On Me. Será que os vizinhos estão achando que eu sou doente mental? Não sei. Porque eu tô fazendo na sala, e aí as pessoas podem ouvir o que eu tô falando. Geralmente eu faço no quarto, e aí ninguém ouve. Ah, tá bom. Poeminha, cara. Poema não, cara. Poema não. Censurado, amigo. Poema não. Né? Poema o caralho, rapaz. Vira homem. Conselho sobre garota com namorado. Já faz um tempo que uma garota na faculdade que tem namorado está me dando mole. Ela é uma sólida 6/10. Ela fica dando risinhos quando chego nas aulas, fica me encarando e tirando brincadeiras comigo, como me cutucar, me pedir pra eu fazer massagem, puxar assunto do nada e essas merdas todas que eu finjo que não gosto, mas gosto sim. Eu sei que ela sente alguma atração por mim e provavelmente ela sabe que sinto o mesmo por ela. O foda é que além de ter namorado, ela é alguém que frequenta o mesmo ambiente que eu. Eu nem me importava mais com ela e tinha decidido ignorar e tocar o foda-se, mas estou fazendo no-anks e a cada dia ela parece mais gostosa e mais bonita e a cada dia sobe minha vontade de amolar meu pau na cara dela. Se eu pegar ela, ou ela faz cu doce no último momento e vai ficar com um clima estranho toda vez que eu ver ela na faculdade, ou corro o risco dela querer algo mais sério comigo. Duvido muito porque sou um bosta, mas a possibilidade existe e não é o que eu quero. Ou Ela fica comigo enquanto chifro o namorado dela, mas mesmo assim, correrei o risco de ficar um clima estranho entre eu e ela. E como andamos nos mesmos círculos sociais, seria difícil evitar isso. O que faço? É impressão minha ou em um relacionamento? Ou em relacionamentos homem e mulher estão destinados a tomar no cu? Cara, o que você tem que fazer é o seguinte, ela tá te testando. Então o que você tem que fazer é jogar o jogo dela. O que, que é jogar o mesmo jogo dela? Primeiro eu vou dizer o que, que é cair no jogo dela. O que, que é cair no joguinho que ela tá fazendo? É chegar nela. É mandar mensagem. Ah, eu quero te pegar, tô afim de você. Ou chegar na faculdade e tentar beijar ela, tentar levar pra um canto. Isso é cair no jogo dela. Isso é perder o jogo. Agora, o que, que é jogar o jogo dela e ganhar dela? Sabe essas brincadeirinhas, essas indiretas que ela te dá? Você tem que aceitar todas. Rir de todas, tipo assim, finge que você tá entrando no jogo. Só que o que você vai fazer? Você vai devolver com mais joguinhos que tem uma pequena conotação assim sexual, sabe? Igual ela faz com você. Você vai fazer a mesma coisa, só que numa escala um pouquinho maior. Você vai fazer com ela. Porque aí você vai inverter, cara. Porque aí ela vai ficar na posição que você tá agora, de não saber se ela tá afim mesmo, se ela tá fazendo com o doce, ou se ela vai ficar com você, ou se ela vai querer... A mulher adora saber, e isso não é nem porque elas querem, tá, cara? Não adianta ficar xingando elas. Isso é porque elas nascem com isso na cabeça, essa habilidade já é inerente a elas. Então ela faz isso porque ela gosta, ela sente prazer, ela nem entende por que ela sente esse prazer, mas ela sente, de perceber a mudança que ela consegue fazer na vida de um cara, só com os joguinhos e os charminhos que ela faz. Entendeu? Então, se ela perceber que você tá assim, meio na dúvida, meio sem saber o que faz, meio, sabe, meio no beco sem saída, se ela sentir que ela te deixou assim, ela já ganhou o jogo. Então, você não pode deixar, você tem que fazer a mesma coisa com ela. E aí ela vai ficar igual você tá. Nossa, será que ele tá querendo me pegar? Ou será que ele tá fazendo só de brincadeira? Ou será que se eu chegar nele, ele não vai querer? Ou ele vai. Então é isso. Não perca o jogo. Defende e joga no ataque também. Joga o jogo dela e ganha dela. É isso que eu te digo. Fala, Thiago, parou de passar mal, cara? Não vou ler esse e-mail. Porque a pessoa que mandou esse e-mail sabe por que eu não vou ler esse e-mail. Tá bom? Você que tá ouvindo esse você que mandou esse e-mail tá me ouvindo agora? Não vou ler o teu e-mail. Tá? Você sabe por quê. Beleza. Próximo e-mail. Mulheres ouvem teu podcast. E aí, Thiago, no último podcast... Cara, às vezes vai ser o último e-mail, tá? Chega. Minhas costas já estão doendo, já deu mais de uma hora. Fundam-se vocês. E aí, Thiago, no último podcast você pareceu surpreso porque uma mulher escuta isso aqui. Bem, sou um pouco tímida, mas resolvi te escrever esse e-mail pra você saber que influencia as mulheres também. Também gosto de treinar às 5 da manhã... para evitar os jovens de merda, e coincidentemente é um hábito que tenho desde antes de conhecer o podcast do Petri. Olha, tá promissora essa mulher aqui, hein? Tá promissora. Odeio mulher em academia e aquele eguinho nojento de vagabundo do caralho. Me sinto entre meu povo com os velhos às 5 da manhã. Nossa, achei a mulher da minha vida. Vamos continuar. É claro que não se pode esperar nada normal de uma pessoa dessas. Curso direito... E vou te dizer, cara, nada mais irritante do que o ego dos estudantes dessa merda. Pois é, eu sei, eu já fiz direito em 2012. Um semestre só. E tinha cara que era da minha sala, do primeiro semestre, que já ia pra aula de terno, cara. E eu ficava, puta, vou matar esses caras. Beleza, continuando. Nunca tinha mandado e-mail antes, porque sempre tenho essa sensação de que tudo já foi dito. Sabe, cara, quando você já questionou tanto as coisas que percebe que nada mais vale a pena ser dito, externado... que não sabemos de nada e que somos limitados nesse cérebro humano de bosta, que não alcançamos o que está além de nós mesmos. Sempre tenho a sensação de que nossa consciência está presa dentro de um cubo, que está dentro de outro cubo, sucessiva e infinitamente. E quando conseguimos avançar, ter uma mísera expansão de consciência, percebemos que não existe saída, que não existe algo além disso. Tudo que você pensa que é real é apenas a visão fracionada de um cérebro primitivo coordenado pelo ego que distorce tudo que toca. Cara, você é mulher mesmo? Você é muito inteligente para ser uma mulher, tá? Não, sem machismo, entendeu? Só tô dizendo. Tu podia falar um pouco mais a sério sobre a tua visão sobre a homossexualidade? Gosto de meninas. Ai, cara, é por isso. É por isso que tu é inteligente. Tão inteligente que sabe o que é bom nessa vida. Nasceu mulher e gosta de mulher. Eu já tava apaixonado por você e você me dá uma dessa, cara. A gente já tinha. Olha, tinha que mandar o e-mail falando assim: e aí, Thiago, chupa xoxotas. No último podcast você pra. Aí, entendeu? Continua o e-mail daí. Porque aí o cara vai se apaixonando por você, treina, odeia jovem, vai às 5 da manhã treinar, né? Odeia estudante de direito, que tem um ego grande e já fala sobre consciência com uma certa desenvoltura. Aí o cara se apaixona por você e você fala que gosta de meninas. Tá, beleza. Gosto de meninas e me sinto intimidada quando tu fala sobre esses assuntos. Não quero parecer que estou me defendendo de algo. É só porque gostar de mulher é mais uma coisa que temos em comum. E isso é bastante curioso. Enfim, cara, chama pra participar do Beercast qualquer dia. Abraços. Então, eu chamo, cara, mas é... Eu chamaria com muito mais prazer se você fosse hétero. Sabe por quê? Porque eu ia ter esperança de te comer um dia. Mas eu acho que isso é até bom porque... Eu posso te tratar como um ser humano, entendeu? Um ser humano que não é um negócio que eu vou comer. Um ser humano mesmo, que eu só quero conversar. Não sei, cara. Tá, você pediu pra eu falar mais a sério sobre a minha visão sobre homossexualidade? Não acho nada, cara. Nada. Ter necessidade de fazer sexo com homens ou mulheres é uma merda. Tanto é que eu nem te vi foto sua e tô com vontade de transar com você agora, entendeu? Isso é ruim. Mas, assim, especificamente sobre homossexualidade, se for de homem, quer dizer... Tanto de homem e quanto de mulher, eu não tenho nada. Eu faço piada aqui de viado, de viadagem. Ah, isso é coisa de viado. Mas na real mesmo eu não tenho raiva, nem... Sei lá, cara, nem tipo de... Nada contra. Mas eu vou te dizer que de homem eu acho nojento. Nojento. Eu abri um site um dia, cara. Não sei se... Não sei de que era o site. Não era site pornô, não. Era um site de... não sei se era de compra, de uma coisa. Eu abri um site e tinha uma propaganda no site que era dois caras dando um selinho, dois caras de barba dando um selinho. E eu me senti mal vendo isso. Eu sou homofóbico por isso? Eu nunca trataria nenhum deles mal. Nem muito menos bateria, né? Ou faria qualquer coisa contra. Quer dizer, eu faria várias coisas contra eles. Mas não pelo fato de serem viados, entendeu? Eu odeio as pessoas igualmente. Mas não é especialmente porque... Agora, você, cara, por exemplo, você que me mandou esse e-mail. Se você sente vontade de ficar com mulher, você tem mais a que ficar, ué. Entendeu? Sei lá o que eu tô falando, cara. O que você quer que eu fale? Ah, eu amo gays? Não amo. Não amo ninguém. Foda-se. Pra mim, você gostar de mulher é igual você me dizer que você gosta de... Sei lá, bebê groselha, entendeu? Aí, eu não gosto de groselha, e aí eu chego aqui e falo, você bebe groselha? Que merda, cara, groselha é um lixo. E aí você me mandaria um e-mail falando, eu me sinto intimidada quando você fala sobre groselha. Não, porque groselha é banal, entendeu? E é isso que eu penso sobre heterossexualidade ou homossexualidade, é banal como groselha. É por isso que eu não entendo... O porquê de se sentir intimidado com algo ou ofendido com algo. Mesmo se eu falar gay é uma merda, odeio gay. Tá, eu odeio. Não é. Eu não tô falando que você tem que odiar também. Eu tô falando que eu odeio. Quer dizer, eu não odeio, tô dando um exemplo. Se eu falasse que eu odeio, entendeu? Por que ficar intimidado? É igual falar, cara, quem gosta de bife, de fígado, de galinha, é um idiota. Quem gosta de comer fígado é uma mula. Fígado é horrível, fígado é ruim, fígado é nojento. Pra mim, sexualidade é um gosto, é uma preferência tão banal quanto uma preferência alimentar de comer fígado ou beber groselha. Entende isso? Sexo não é nada. Sexo é a coisa mais baixa que a gente tem da nossa existência, cara. Que é montar em cima de outro ser humano e ficar dando linguada ou piruzada ou bucetada. Não sei como é que vocês, mulheres lésbicas, fazem sexo, cara. Nunca vi, nunca tive esse prazer, nunca fiz uma suruba que tinha duas lésbicas e que eu pudesse ver como é que elas fazem. Mas se você quiser me convidar, fique à vontade. Então tá, cara. É, então tá. Se você quiser participar do Beercast, vamos ver. Não é meu podcast, é do Petri. Eu sou um convidado lá. Quer dizer, né? Nós dois fizemos o podcast juntos, mas é o podcast dele, entendeu? Então eu não posso dizer que você vai participar. No meu você pode. Mas o meu não tem audiência, entendeu? Eu acho que é por isso que você pediu pra participar do Beercast e não do meu podcast. Porque o Beercast tem gente que ouve. E aqui ninguém ouve. Só eu e você e mais duas pessoas. Então tá, né, caras? É, já deu. Vamos fechar essa merda toda aqui. Minhas costas estão doendo, bicho. Pra caralho. Ah, só lembrando. A hashtag do Petri, na página do Saco Cheio Podcast, que é hashtag Petri Rei do Pão de Mel. E me digam aí se no meu aniversário vocês me mandariam alguma cartinha, alguma lembrancinha, uma coisinha que você tem em casa, cara, sei lá, um chaveiro, uma coisa legal que você tem, um pacote de camisinha usado, qualquer coisa. Ou uma nota de R$100, pode ser também, não tô dizendo que tem que ser dinheiro, mas pode ser também. É, só me digam aí, cara, eu te mandaria uma cartinha, me manda tu caixa postal aí, não sei o que lá, tá bom? Então tá, é isso. Até sei lá quando, cara. Não vamos ter cobrança aqui, tá? Eu não cobro vocês, nunca cobrei vocês de nada, nunca pedi nada. Já pedi, mas nunca exigi. Então vocês podem me pedir, mas não exigir também. Senão eu meto ali a mão na cara e te arranco todos os dentes que você tem na boca. Até algum dia e tchau.